Salvador X Ground 02056. Now 020, taxi via Maybrom, then taxi India, to holding point. Turn it now 1015. Report ready to departure on holding point. Taxi via Abram in India to holding point, runway 10, and call it ready with Canet 015. That's 020. Portugal 020, how many people on board are there? Stand by. Nando Base, Machado Travado, Eco Fosta. Eco Fosta, autorização FAI, RMT, pista 107, quando nacional. Vento 120 graus, 8 nós. Já tocar RMT 97, Eco Fosta. Salvador é Portugal 020, passengers on board 262. Ok, 262, Portugal 020. Boa noite, 05, autorizado IMS Whiskey, reporte estabilizado. Whiskey autorizando, reportarei o nome de alguém. Portugal, prossiga para o portão 8, tá? 305. É, chegou a Portugal até o portão 8, tá? Alessista, autorização para girar reatores de marcha lenta já em acordo com a Infraero. Ciente, reporte ao time, Whiskey Juliette, Quebec. É Portugal 020. Portugal 020, clear line up and take off from A10, winds 120 degrees, 90 knots. Clear for line up and take off runway 10, at Portugal 020. É com a Fosca, tocou RMT 1017, curve à direita, perna do vento, aporte para girar base. Perna à direita, aporte para girar base, é com a Fosca. Alternada 125 decimal 1. Repetiu, alternada? 125 decimal 1, total 9908. 251, obrigado. Complete sinal, Semi Torre 118, decimal 6, gol 1805. 18-6, Boranque. 18-6, Boranque. 1-7. Já tocar RMT, retorno 3-0, 7-9. Já tocar RMT, reba a foto. Portugal 020, airborne at 19, call mouse over to departure 119 or decimal 35. Have a nice trip, sir. 119 decimal 35, Portugal 020. Muito boa noite, Portugal 020, airborne, flight 5800 feet. Portugal 020, climb flight level 370, Tuca Departure. Climb flight level 370 na Tuca Departure, Portugal 020. Pode 7509, desce para 2000 pés, Senegal no 0 no 4, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 4, reporte estabilizado no F6, 8509. Reacionamento, funciona no 378, aguarde copa. Boa noite, Torre, gol no 805, final de 4 milhas, pista no 0. Boa noite, 05, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Há um tráfego efetuando toque arremetido na pista auxiliar, agora está se deslocando com proa sul, não vai interferir na sua aproximação. Ok, livre pouso no zero, no 805. Papa Oscar, tocou em remeter os 21, intercept ali no litoral, após correr à direita e a reta guarda do Boeing da Gol na sinal do 17 está autorizado, prosseguir na base pela direita. Ah, positivo. Vou seguir a reta guarda do Gol, que vai pousar na 10 aí. Não é só licito para esse pouso, que é o pouso final, efetuá-lo na 10, ok? Seguindo o Gol. Gente, se enquadra então como número 2 na final da 1-0, é com a Fosca. Positivo, enquadrar como número 2 na final da 1-0, é com a Fosca. no 805 no solo aos 23 e libera à direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso na Taxi 6, Juliette. Ao livrar, Alfa, nossa Juliette, matéria, pela nossa escuta, no 805. Papa Romeo, Eco Alfa, Oscar, reporta estabilizado, final da 10. Positivo, eu vou passar lá sobre o externo, vai de lá interceptar o glide e descer na rampa, ok? Gente, eu tenho um Boeing da Webjet aí, aproximadamente 4 milhas de duna, ok? Aproximando com indicada de 200 nós. Agilizo quando possível. Ah, tá legal. Então, pode... Deixa o Webjet pousar na frente, eu vou atrás dele. Melhor pra gente fazer a ideia de tranquilidade, ok? Eu tô acompanhando aqui, já tô com ele visual e no T-Cast também. Gente, solicita passar a frequência do controle e prosseguir um procedimento do instrumento pra final da 10? Positivo. Passar pro controle, então. Ok? Mantenha a linha do litoral no 1500 pés aguardando, eco a porta. Positivo. Aguardando e chamarei o controle agora? Só um minuto, aguardando coordenação. Ok. Meu eco alfa Oscar, mantenha no 1500 pés e chame o controle agora em 119.35. Controle 1935 agora, obrigado. Eco alfa. O Saira 1378, autorizado Fortaleza, o nível 150 via Whisky 1. Decolagem da pista 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Lotar. A frequência do controle 119.35. Aciona 5126. O Saira 1378. Falou da barra, é com a foto. 5126, confirmando o POB02, tá pronto para o táxi? Autorizado o táxi, reporta no ponto de espera da hotel, o Força Aérea 1378. Corre 1 no 8 desse momento. 8:30, boa Páscoa. Obrigado, igualmente. Agora é para o final, vida subida, reverso, não presta subida, direto de espaço. 8, web 5809, final 90, visual, baixo trabalho. Webjet 5809, boa noite, continua a aproximação, reporta passando o marcador externo. Vai reportando externo. Gol 1805, ingresso Juliette até o portão 01. Portão 1 no 805. Certo. Portugal 020, flyhead Zipa, restrict flight level 350. Flight level 350, Portugal 020. É qual foz que suba para 2000 pés, que negar uma 0 no 4. São 3226, desce para nível de voo 060, chegada Mari. Eco alfa Oscar, suba para 2000 pés, que negar uma 0 no 4. 7800, mantém a posição. Web 5809, autorizado pouso pistão no 0, vento 140, graus com 07 nós. Nível pouso no 0, 5809, web. Autorizado, é qual lógica? São 3226, autorizado direto TAP. O Alfa Oeste, autorizado no Leste, reporte estabilizado. O 0 no 378, autorizado cruzamento, pistão no 028, reporta liberando na Delta. Webjet 5809 no solo aos 30, libera a direita, na minha escuta, prossegue Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 08. Prossegue Alfa e Kilo na sua escuta, livrando agora a direita 5809. Fossário no 378, prossegue o táxi via Alfa, Juliette, Pátio Uno e Índia. No ponto de espera, reporta pronto, o ajuste 10 no 4. É qual forte que chama torre 1 no 8 decimal meio. Torre 26, obrigado, é qual forte. Oi, boa noite, São Paulo, meu eco forte, estabilizado e ali. É qual forte, continua a aproximação, reporta passando marcador externo embaixo travado. Segue a aproximação, reportará passando marcador externo embaixo travado. Polo Web 5809, prossegue via Alfa e Kilo. Confirma? Afirmo, remota 08 do Pad 3. Ok, obrigado. Informe velocidade indicada. 200 indicada. O Fuso Aéreo no 378 está pronto? Sim, já tinha ultrapassado o ponto de espera aí, ok? Autorizado a alinhar e decolar, o vento 130 graus com 7 nós. Fuso Aéreo no 378. Quebec. Quebec finalizando o giro de reatores no momento, voltará a chamar algum minuto aí depois para a nova girada. Ok, ciente, reporte novamente pronto, Whisky Juliette Quebec. Quebec. Série iniciando rolagem agora na pista 1-0, aguarda a pista livre, o Eco, Alfa Oscar. Nossa, vou chegar na guarda na pista livre. Papão Romeu Eco Alfa Oscar, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus com 8 nós. Autorizado pouso, na pistão no zero, Papão Romeu Eco Alfa Oscar, pouso final. Força Aéreo no 378, decola de Salvador aos 36, controle agora 119.35, bom voo. Sério no 378, contato radar, suba para nível de voo 150, saída lotar. São 3600, complexo final, está no torre 1 no 8, decimal meio. Torre Salvador, boa noite, está 3600, passador na Campo Aviso. São 3600, boa noite, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda informação de pista livre. Aguarda, 3600. Ciente Natal, nível 370, já aprovado, só um minuto pra cópia, bom, no 805. Papa Romeo Eco Alfa Oscar no solo aos 38, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso táxi Juliette. Eco Alfa Oscar. Então 3600 confirmando, baixou e travou? Baixou e travou. Autorizado pouso pista 10, vento 140 graus com 8 nós, o TAN 3600. Repouso, leve pouso da 10, 3600. cópia. O nível 370 via Upper Zulum 10, pista 10 após primeira curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar, controle 119.35, aciona 5133, gol no 805. O resto chama pronto, portão 01, gol no 805. TAN 3226, completo sinal, chama torre 118, decimal 1. Obrigado. Sui Lima, o Eco Alfa Oscar. TAN 3226, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão 10. Solo 41, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e Juliette, portão 09. Alfa Juliette para o portão 9 na escuta 3600.